outros lugares e você pode escolher. Aerolíneas Argentinas. Você conhece o novo endereço da Darcy? If you want to have a freeway, you can have it to where to stop the ladies. Senhora, com vocês até as 3 da tarde aqui nas YD860, estéreo em 99,7. FM, diário, Ribeirão Preto. 24 horas de muito sucesso, as nossas boas-vindas agora a Geral Móveis. Geral Móveis na rua João Ramalho 641. Telefone 625-3523, Ribeirão Preto. 1 e 3, pintando a primeira com Geral Móveis. Rick Astley, never gonna give you up. Nos 99,7. 625-9797, liberado pra você indicar o seu sucesso. Logo mais às 6 da tarde. Gil Santiago. As melhores do dia. Fica ligado.